Centralizando 4-5, contato radar a decolagem. Mantenha o perfil da saída L até a posição lenda, após voo hibride, no Bandeira 360. Oi, show. Mantendo o perfil, tá acertando 4-5. Zero, primeira fuga direita, saída Arbor, após Elefa. Controle no 208 e transpõe 5520. O tráfego avistado, autorizado por pista 107, vento 130 graus com 8 nós, Mike Echo Delta. Delta, pouso autorizado. Até 2231, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus com 8 nós. Decolagem 2231. A próxima é 3524. 35241, após a rolagem do passarelo, autorizado em Raimondo, tem que observar 0. Após a rolagem, não vai bater 0, 3524. Eu poderia informar a posição do 7,5 aqui no seu visual, quando eu já estou próximo ao rotatório? Confirmando, tá tudo? Qual é, como é que vai? Fatiga. Eu poderia confirmar só a posição do 7,5 aqui no seu visual começo? Você está na cabeceira no 7 no exato momento. Ok, então na ideal de descida, Michael. Michael, você está na rotatória. Gente, Eco Mike Oscar, continua a aproximação, guardando a pista livre. Eco Mike Oscar. Você vai guardar a pista livre na aproximação, é Mike Oscar. Passaria 2231, decolar 245, controle 120-8, boa viagem. 208, boa. Oi, Salvador, boa tarde, está 3217, está pronto no ponto de espera. Está 3217, mantém o ponto de espera. Está mantendo, 3217. Mike Echo Delta no solo, os 4,6, direita, parte 4, acesso na frequência livre, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, passarela 2231. Decolagem, passei o perfil da saída, bom, mostrando só WhatsApp, suba para o nível 180. Bom, WhatsApp, 180, 2231, quando possível, curva esquerda, proa de barreira. Sando, Mike, eu quero fazer um TGL, já decola em 1 minuto. Confirmando o Eco Mike, eu acho que tentando fazer o toque remetido. Remetido. Prosseguindo para Salvador, após? Não, prossegue para Serra 90, Serra do Gás 90. Azul 4206, desço para 2000 pés, altimetro 10, 10, cruzado na ILS X-Ray, com a estabilidade. Controle Salvador para passar no tiro, tiro Lima está pronto para o lançamento. Azul 4206, confirma o controle? Ativo 2010, autorizado do seguimento 4206. Quilo Quilo Lima, prossiga o lançamento, informe para descer. Informará Lima. 395, 3 milhas para o marcador externo, comprante na ILS X-Ray, pista 9. Chame agora a torre, 18, decimal 95. Torre, 295, bom, no 39. Lima, papa mais visual com LC. Certo, é a frequência livre, bom pouso, Lima Papa Mais. Frente livre, o Lima Papa Mais, obrigado, bom trabalho. Beijo. Torre Salvador, gol no 395, estabilizado no ILS X-Ray, pistão no zero, visual com a pista bastante travada. Bom, 395, continua a aproximação, guarda na pista livre, ajuste 10, 10. Guardando pista livre, gol no 395. 5241, decolar 248, controle 120-8. Pois é, 8241. Trama e Salvador, boa tarde, é o Trip 5241. Eu acho que está na pista 17, tem que aproximação, ok? Sim, de Alfa, no ponto esperado no 0, chame todos, 1 no 895, quem negar no 0, no 0, boa viagem. Afirmativo, limitado, de Alfa. O quantidade de 895, confio 10, tá ligado? Conquista 5241. Pouso pistão no 0, vento no 20 graus com 8 nós, voo no 395. Pouso pistão no 0, voo no 39. Prossiga para a descida, altimetro no 0, no 0, aquilo que vai. Obrigado. 31145, chama agora Centro Recife, 125, decimal 1, não tem a 3325, vamos. 125, 1, muito obrigado, boa tarde. Tá, já com o Michael, acho que manter a posição, guarda as instruções para decolagem. O gol na 755, solicito o pushback acionamento na posição 11, por favor. Posição 11 está livre, puxa sua resposta. Está livre, obrigado. Obrigado aí ao Mike Bosca e bom voo. Eu não autorização do satélite. Sei como é que é, só para evitar dar aviso de resolução ao sistema. Tá 3217, fiz a linha, mantém a cabeceira no zero. 3217 vai aliar na cabeceira no zero. O Papai Romeu é com o Mike Costa cruzado, decolagem controla nordeste, vento no 20 graus com 10 nós, é com o Mike Costa. Deixa a decolagem controla nordeste, é com o Mike Costa. Pode falar do solo, é com o Mike Costa. Voo no 395 no solo, 51 no direita, solo 121 decimal 9. Voo no 219 direita, agora 4206 estabilizado no ILS. Frente ao 4206, completo na ILS, X-ray, pistão 90, chame turno 8 decimal 9, 5, bom ponto. No 895, obrigado. Voo no 395, táxi de Alfa, reporte chance da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 395. Controle o Eco Mike Oscar, retorno a dash, na 2 contra. Eco com Mike Oscar, prosseguindo para o forte. Informe livrando a CTR a 20 milhas. Caso como ele livrando a CTR 20 milhas para o forte, o Eco Mike Oscar vai manter meu peso na litoral. Tá 3217, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Iniciando a decolagem, 3217. Azul 4206, continua a aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 0, 1 no 0. 1010, 4206. Guarda a pista livre. No Romeu Oscar, prossiga. Romeu Oscar, prossiga para Interlagos, altímetro 90, 90, Borges João Pairota. 395, autorizado em ingresso na Juliette para o gate 02. E a Juliette para o 02, 139. Quilo que o Lima, 31 milhas, Nordeste, Salvador, serviço radar terminado, frequência livre, voo ponto. 4206, cheque o trem, livre pouso pistão no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Livre pouso, trem baixo travado, azul 4206. A 3217, decola 253, controle 120, decimal 8. 208, 3217, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 3217 decolou, da Euleda, cruza 1600. Boa tarde, da 3217, contato radar decolagem, mantém o PC da 7 da Euleda, posição Leda, após Leda, voa bridge, sua para o nível 360. Sim, mantém o perfil da Euleda, bridge, 3217. Objeto 5729, torre. Prossiga, senhor. Tá pronto, senhor? Mantém, cabeceira na zero, objeto 5729. Alinho, mantém, cabeceira na zero, objeto 5729, cara. Tá mantendo 350, perdeu pro contato com o. Tentou a frequência 251, 13325? Tava modulando em 1288. Azul 4206, no solo 55, direita 121, décimo 9. 329, 4206. Alternativa Campinas. Colo 755, autorizado táxi, via faixa principal, linha de alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 198, décimo 95, quem negar 10, 10, boa viagem. Ok, obrigado, senhor. Boa tarde aí. Vai ajustar 1010 pelo pátio, índia alfa no ponto de espera da 10. Chama a torre 1895. Bom final de semana, valeu. Fala azul 4206, alugar na foto. 4206, táxi via alfa, reporte 6 da Juliette. Alfa, reportando 6 da Juliette, 4206. Jet 5729, decolar 257, controle agora 120.8, boa viagem. 208, bom serviço. Separa o controle? O controle compreendeu, direto rotatório, confirme. Avisado, falta sua transmissão, a clareza está 30. E como é que vai agora? Um pouquinho melhor. Salvador, boa tarde, AV5729. Boa tarde, AV5729, contato radar na decolagem. Mantenho o perfil da saída Leda até a posição Leda, após Leda, vou direto bridge, sul para Rio 360. Leda, após Leda, bridge, ascensão 360, AV5729. Bono 755, autorizado aliás, em manter, cabeceira 10. Ali, mantém na 10, Bono 755. Portão do parte 01, na saída do 03, para possibilitar a passagem da aeronave da Azul, que irá ingressar no gate 01. Então, pushback até a saída do parte 03, para possibilitar a passagem da aeronave da Azul, que vai ingressar para o portão 01. Catarina 2231, chame agora Centro Recife. É em 12545 até 2685, por favor. Recife 2545, boa tarde, 2231. A 3190, após Itap, desça para 2000 pés, altímetro 1090, autorizado sinal ILS X-ray, forma estabilizada. Está 1-0, vento 120 graus com 10 nós. Pistão no zero, decolagem autorizada, 1-7-0. Melhor, boa tarde. Vai efetuar o pushback normalmente? Não vai precisar ingressar no parte 3. Inicie normalmente o seu pushback. Não, considero informação aqui. Faz o pushback normal. Ou... Voo 1755, decolada 1900, controle agora 120.8, boa viagem. Tem 18 decimal 95, bom ponto. Obrigado, Rodolfo. 1900, controle 120.8, boa viagem. Olha, só para a viagem, Mike Oscar. Mike Oscar, para você? Amizade, Edson, para a mulher. Batão, Kilo Romeo Oscar, ajuste 1-0, 1-0, autorizada presente direto, final da 1-7, reporte na curta, o Kilo Romeo Oscar. Reportará na curta, Romeo Oscar. 5-5-2, Roberto. Confirma a chamada para o controle, clareza 3. É o gol 9755, cruzando 2.400 agora. Gol 9755, contato radar na decolagem. Rua Pavio 360, mantendo terceira saída Leda. Na posição Leda, após Leda, Bridge. Ok, Leda, Leda, Bridge. Já 3217, chame agora Centro Recife, 1251, até 3325, por favor. 251, 3325, Centro 3217, obrigado, boa tarde. Número 2, número 1, 3 milhas para a Duna, agora. Ah, número 2, muito grato, está cruzando 130, 62, 1, 0. Redução de velocidade está crítica, 62, 1, 0. Velocidade é critério por isso mesmo, autorizaria por onde Duna? Negativo, mantenha o perfil lateral da chegada a Mário, porém a restrição de velocidade está crítica. Tá, gente, vai manter o perfil lateral, velocidade é critério, 62, 1, 0. Via Taxi India e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame Torre 1-18-95, quem negar 1-0-1-0, boa viagem. 1010, India Alfa, no ponto de espera da 1-18-95, obrigado, boa 9-18. Azul 4206, vai ingressar na Juliette, seguir a aeronave da Gol, vai ingressar no Gate 01, no Azul 4206. Seguir a aeronave da Gol, Juliette, 5-0-4-206. Da 3190, passando tudo. Complete final ILS, X-ray, pista 1-0. Chega agora a Torre Salvador no 8, decimal 9. 0-9-6, boa tarde, da 3-1-9. Trem 6-2-1-0, desce para 2000 pés, altímetro 1-0-1-0, livre restrição de altitude. Qual é o meu curso localizador? Levitando restrições de altitude, 6-2-1-0. 1925, em condições de alinhar e decolar sem parada de imediato. Afirmo. Alinhar e decolar sem parada, vento 120 graus com 8 nós, agilizando, gol 925. Agilizando a linha e decola, até 10, gol 925. Quilo Romeo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso pista 107, vento 120 graus com 8 nós, papatão, quilo Romeo Oscar. Livre pouso 107, Romeo Oscar. TAN 3190, torre. A escuta acabou de passar, Zimbra, o TAN 3190. TAN 3190, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego no setor norte, pousando na pista 17, Bravo, November 2, a 500 pés, pousando na pista 17, interfere com a aproximação, o TAN 3190. Sente, o TAN 3190. 4 milhas, final. Testa 3190, continua a aproximação, informa o Boeing da Gol, decolando a pistão na zero. Yeah. 5241, chame agora Centro Recife, em 128, decimal 8, até 3. 5, decimal 3, por favor. 288-1253, 2, patrono. Bola 353. 1253, confirma? 135, decimal 3. 1353, certo, bom serviço. Salvador, uma boa tarde, boa noite, dois, com informação. Boa tarde, Golo 612, contato radar, desça para 5 mil pés, ajuste 9090, autorizado a chegar na base. 5.010 na base, aí no lugar. Gol no 925, decolador 06, controle 120-8, boa viagem. 208, obrigado, bom fim de semana, Golo 925. 1338, boa tarde, galera. Controle Salvador, boa tarde, Golo 925, decola. Golo 925, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída Arbor, transição Elefa. Arbor Elefa 360, subindo 925. TAN 3190 no solo 07, direita solo 121, décimo 9. Direita 19, TAN 3190. Então tem de contato 125, décimo 1, alternando aí no 3325. 125, 1, 13325, 0, 300 táxi de Alfa, Juliette, para o portão 05. Alfa, Juliette, né? Romeo 2100, 3 horas, sinal ILS, Axel Rei, Fox, tá bem? Até, para. Precisa do localizador, estaleiro 62, no contato. 62, 10, complete na ILS X-Ray, pista 10, chama agora a torre, Salvador, 8, 2, 5, 9. Complete X-Ray, chama a torre, 2, 5, 5, 5, daqui a pouco, estaleiro 62, no contato. Torre Salvador, boa tarde, Ocean 62, 10, Ocean 62, 10, ajuste 10, 10, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, Ocean 62, 10. Frente, Ocean 62, 10, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus com 10 nós. Sempre pouso, Ocean 62, 10. O nível de voo 390 aceita? Saída Puca Caju, pronto, cópia? Volume 12, desce para 2000 pés, altímetro 90, 90, 30 na ILS X-ray, forma de estabilidade. Interceptará a aerovia. Controle 1208 e transponder 5562. Boa noite, você comigo, procedimento correto, pode plano para posicionamento. Salvador, tripe 54, como assim? Parinel, solicito 160 para autorização, paciente da Quebec. Tripe 545, eu espero que é coordenado 140, aceita? Erro. 545, para Ilhéus, autorizado a nível de voo 140, via confirmar 77. Decola da 10, primeira curva direita, saída coral, controle no 208, acione 0271. Autoridade Leal 140, movimento 7, decolada 10, primeira curva direita, coral, saída 1208, controle 0271, eu não respondo, eu tripe 545. 545, desmento correto, posto plano para posicionamento. Reportará pronto para os PR acionamento. Volume 925, chame agora Centro Recife, em 128, decimal 8, alterno 3325, tá bom, volume? 288, 3325, bom feriadão, volume 925. Gente, agora a gente faz cópia, Yang Dela Charles.